O ponto de espera chama a torre em 118, decimal 95. Altímetro marca 1016, tem bom gol, gol. Ok, Batista, tudo alfa, no ponto de espera 1895, boa tarde. Boa. O trip 5447 vai ficar condicionado. Assim que o tráfego da Gol, que vai ingressar no pátio 3, passar sua retaguarda, está autorizado o início do push. Assim que a aeronave da Gol passar na retaguarda, início do push, 5447. Passarelo 2230, pronto, cópia. Afirmo, pronto, cópia. Pronto, cópia. 2230, está autorizado, vitória da conquista, nível 180. Decola da 28, cumpre o perfil da saída Argo, após direto vitória da conquista. Após decolagem, mantém proa até 3.000, após curva à esquerda, conforme perfil da saída. 5063, correção, 5065 é o código transponder, 120 decimal 8 a frequência do controle. Frequência do controle, confirma. 120 decimal 8. Autorizado então 190, vitória da conquista, decola da 28 na água, autorizado direto depois vitória da conquista. Após a decolagem, 3.000 após a esquerda, 5036 é o transponder, 2028, controle o passageiro 2230. Cotejamento correto, chama quando pronto para o push na remota. Chamado. Paulo Salvador, é voo 900, temos a informação Quebec, nível 390 para Natal. Vão no 600 para Natal, vai preparar a Aron Zipar, mantenha-me escuta agora da cópia número 3. Aron Zipar, mantenha-me escuta, vão no 600. Paulo Salvador, vão no 924, tenha-me escuta para a cópia até. No 924, número 4 para a cópia, prepara Aron Puka. Correção, Aron Caju. Aron Caju. Xaner 6315, livrando-se. Oceané 6315, ingressa via Índia para o 612. Índia para o 612, Oceané. Alfa Tango Tango, sobre a rotatória inicia 1270 pela esquerda, chame sinal 17. Alfa Tango Tango. 270 pela esquerda, Alfa Tango Tango. Poderia reduzir e efetuar pouso 17 após a decolagem da aeronave, mantendo separação? Negativo, eu tenho uma aproximação em seguida. Positivo. 120 decimal 8 é a frequência do controle. Galeão 360, recall da pista 28, Nadael, Linda, Bridge, mantém a próxima 3.000, após o lanche 5.000, 5.1202, transponder, 1208, controle, igual na 3.04. Cotejamento correto, me chama quando pronto pro... Push. Posição 14 para pushback acionamento, passageiro 2230. Passageiro 2230 é o número 2 nesse setor, vai manter a minha escuta e vai aguardar a previsão de 5 minutos. Chegou, galera. Rotan 32, 16, frente da Avianca, com 124, João Pessoa, 4:40. Colas 36, controle 120, décima 8, boa tarde. 208, grato, boa tarde, Gona 754. Afirmativo, motor no pátio, ingressando pelo 3, está visual com trip, aguardando o TAN 32 no meio. Quatro, contato radar, se mantém o nível 390, mantém a saída Aron. 390, saída Aron, bono 754. Cometa 78, chama o centro Recife, frequência 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. Faz passagem do tráfego, a linha e mantém 28. Faz o tráfego, a linha mantém 93. Sou decola da pista 28, cumpre o perfil da saída da AEL, Leda Bridge. Após decolagem, mantém proa até 3.000 e após curva à esquerda. Prossegue a Pesulu 1-0, correção, a Pesulu 1-6, Bravo Hotel Zulu 13. Aciona 5101 no transponder, 120. Decimal 8 é a frequência do controle. Métrica 3805, autorizado para São Paulo, Guarulhos, nível 340, decola da pista 28, Gael Leda, perfil mantém sua até 3.000, curva esquerda, 5101, 1208, após brigue da Perdulu, 16. 3805. Corrigimento correto, me chama quando pronto para o push no 2, está 3805. Boa tarde, obrigado, cara. 015, ajuste. Tanto. A bordo. 4 horas e 40 de autonomia, alternando Brasil. Gente, vai seguir Kilo Alfa Golf, quando no ponto de espera 118.95. O altímetro marca 1016, tem um voo até a próxima trip. Kilo Alfa e Golf, trip 5447. Fala, 5240, entrou na disputa. 5240, vai manter a posição e vai aguardar. O TAN 3216 segue o ATR da trip para o ponto de espera via Kilo Alfa Golf, lá 1295, 1016 altímetros. TAN 3216? Só seguir o tráfego da trip via Kilo Alfa Golf, quando no ponto de espera 118, decimal 95, 1015, marca agora o altímetro. Ok, seguindo o trip, agilizando, o ponto de espera vai chamar a torre 1895-3216, uma boa. Boa. O trip 5240, visual com tráfego da TAM, taxiando para o ponto de espera da 28. Afirmo. Assim que o mesmo livrar aquilo, seu ingresso via Alfa Kilo Pátio 3. A sua posição no Pátio 3 é 03. Ciência, assim que livrar aquilo, Alfa Kilo Pátio 3, 5240. Gol no 6, 00, pronto, cópia. No 6, 00, para cópia. Está autorizado para Natal, 370 nível. Decola da 17, correção ROM. Decola da 28. Saída Aron, transição Zipa. Após decolagem, vai manter para o até 3.000 e após curva à direita. Aciona código 5077, 120 decimal 8 a frequência do controle. 00 da Golf, é autorizado para Natal, roda conforme troca, nível 370, decola da 28, no perfil Aron e Pá. Mantém a prova de decolagem até passar 3.000 pés e após curva direita. 5077, sobrando modelo 1208, controle para o 1900. Cotejamento correto, me chame quando pronto para o push gol. Chamarão, 1900. Para o táxi, o passageiro 2230 está com 52 a bordo, autonomia para 4 horas, alternando Salvador. O passageiro 2230 está autorizado até através do gate 612, aguardando para prosseguir. Tem uma aeronave da trip que vai parquear no pátio 3. Então, segue até através do 612, aguardando segundo as instruções do passageiro 2230. Gol no 924, pronto, cópia. Cópia. 324 para Maceió, diesel 350, está autorizado. O senhor decola da 28, cumpre o perfil da saída Aron, transição Aru, após decolagem. Vai manter proa até 3.000 e após curva direita. Onde prossegue via Perusco 58 conforme rota. Aciona 5103 no transponder 120 decimal 8 controle. Autorizado, Maceió 350, Peruísque 58, decola da pista 28, no perfil da saída Aron, transição Aru, mantém a proa até 3.000, após curva direita, aciona 5103 e controle 208. Cotejamento correto, me chama quando pronto para o push. Câmara. Passando 2230, uma travessa 62 abordagem. Gente, visual contra a TR da trip ingressando no pátio 3? Positivo. Assim que o mesmo parquear, o seu ingresso a pátio 3, Kilo Alfa Golf. E quando lá, no ponto de espera da 28, torre 120 decimal 8. Positivo, então, após a passagem do mesmo visual, a Kilo Alfa Golf no ponto de espera lá 18.8, o passageiro 2230. 18.95 a frequência da torre. 18.95, já. Decolagem da 28, vento 190 graus, 109. Iniciando 06. Utilizado o localizador e tem a pista vista. Salvador, eu vou no 600, Mission 9 para o Cristiano de Sacramento. 495-6141. 485, bom dia, 6, Andael, passando 2.500. 3193, contato radar, submarino nível 380, mantendo a restrição do nível 100 por 30 mil. 100, mantendo a restrição do nível 100 por 30 mil, está 3193. Salvador, boa tarde, Chanel 61 no quadrono. De solo, o seu push será feito de maneira a ficar no através do gate 04, ok? Sim, no através do 04. Está autorizado o push, chama como próprio táxi. Tá lá. Confirmando 1-0-6, solo aos 4-4, confirmando 1-0-6 decola aos 4-4, controle 1-2-0-8, boa tarde. 2-0-8, boa tarde. 6-1-4-1, livre pouso pista 2-8, vento 1-8-0 graus, 1-0 nós. 1-4-1, sim, livre pouso pista 2-8, confirmando vento. 1-8-0 graus, 1-0 nós. Grato, 6-1-4-1. 754, chame agora o Centro Recife. Frequência 12085, alternando 1-2-5, decimal 4-5. 12685, vem na fila. 1-2-5, decimal 4-5. 754, boa tarde. 4. Confirma, Salvador? Boa tarde, Azul 41 no meia, identifique. É autorizado, descida até o nível 170. Desça inicialmente até o nível 170, chegar a Cari. Cometa 19, chama o Centro Recife, frequência 125, Uno, alterne 133, decimal 25. Cometa 19. Atingindo 1-0-0, tá 3-0-3. Número 2 nesse setor, mantenha-me escute agora. Valeu. 1-9-3, afirmativo. Tá livre a ascensão agora ao nível 380. O 3193. 380, será possível voar voo? Ainda não, porque tem um tráfego à direita que está no perfil da saída coral. Mantenha a proa de da Euleira. É, até o perfil da Euleira, está 3-0-3, pelo barulho 3-0-0. 5-5-9-5 da Trip estabilizado. Tá full LS, 5-5-9-5 da Trip. Atua em Salvador agora, frequência 1-8-9-5, bom ponto. 1-1-8-9-5, obrigado, bom trabalho. Obrigado, bom ponto. Trip 5595 estabilizado no localizador, baixado para baixo. Trip 5595, mantém a aproximação, aguarde pista livre. Ciente, baixado para baixo, aguardando um pouco. 5595 da Trip. Eu Genève é 1-4-1, solo 47, livrando à esquerda, solo 1-2-1, decimal 9. Esquerda, solo 219, 6-1-4-1. Só 2-3 visual com tráfego na final. Após a passagem do tráfego, ele mantém 2-8, cometa 2-3. Alô, Salvador, é o Gol 9600. Pronto para o táxi, temos 1-6-1 a bordo. 2h40 na autonomia, alternada é Maceió. 161, alternando Maceió, desculpa, não entendi a autonomia. 2h40. 2h40, o senhor vai contornar o pátio, ingressar no pátio 3, prosseguir via Kilo, Alfa, Golf. E quando no ponto de espera 120 decimal, quando no ponto de espera 118 decimal 95. O altímetro está marcando agora 1015. Alfa 1015 no ajuste, autorizou o pátio 3, Kilo, Alfa, Golf, espera 28, 18, 9, 10, 14, bom, no reto, 0, muito grato. Boa, até a próxima. Frente inicial táxi, você ingressa via Índia pro 01. Índia pro 01, né? Estou no gol 1924 para o táxi, tem 144 a bordo. Duas horas e 13 em Salvador. O gol no 924 vai ceder passagem ao tráfego da companhia, que vai ingressar no pátio 3 e vai seguir a retaguarda do mesmo via pátio 3, Kilo, Alfa, Golf. E quando no ponto de espera, 118 decimal 95. O altímetro marca agora 1015. Bastante, 1015, vai seguir a nave da companhia via pátio 3, Kilo, Alfa, Golf, no ponto de espera, 2895. Salvador, TAM 323, tem essa informação, Romeu, Aracaju, 190. TAM 3283 para Aracaju, 190, mandemos escuta e aguardar a cobra, por gentileza. Prepara, Aron, Aru. Aron, Aru, 3283. Solo, 3595. Prossiga. Pousou, livrou e está na sua escuta. O senhor vai manter a posição nessa taxiway Delta e aguarda para ingressar na Alfa, ok? A gente vai manter antes da Alfa, o 5595. 3193, chame Recife, frequência 1251, alterne 13325. Boa tarde, bom voo. 351, alterne 3325, boa tarde, bom trabalho, 3193. Volume 606, chame Recife, frequência 12685, alterne 125, decimal 45. Boa tarde. É 806, correto? 806, positivo. Frequência 12085 e a secundária 12545. Sul da Torres contra. Afirmativo, vai ingressar na perna do vento da 28, vem por até o papai. Confere? O X-Ray? Tá, afirmativo. Será. Mais próximo será autorizado. 4-1 no mesmo. Boa tarde. Motor 20, décima 8, boa tarde. O gol no 394, tá autorizado o início do push, me chama quando pro táxi. E você para o táxi, dona 3 ao táxi. TAM 3283, cópia. Confirme. Guardião 07, decolou do Cabo e para o litoral. Guardião 04, tá bom. Ciente, litoral e após litoral, 07. Tem intenção na parte 3. Copiado. Permanece litoral, aguarde tua fé nas comunicações. Curva direita, Aron, Aru. 5-1-3, transponde 1208, TAM 3283. TAM 3283 é o número 2 nesse setor, mantém. Escuta e aguarda para início do push, ok? Aguardando, 3283. Autorização para saída coral. A gente mantém a saída coral após 2 mil pés, autorizado curva. 2, 3, após 2 mil pés, coral. Escuta a banda cópia, por gentileza. Pre- para Dael Leda Bridge. Só para informação, tem o NOTAM, o Bravo 1232, com decolagem da Dael pela 28. Tome ciência do mesmo, por gentileza. Não, está restrito nível 100, por 30 milhas de Salvador. Torre Salvador, Guardião 07. Guardião 07, prossiga. Está na vertical de Itapuã, intenciona pouso no pátio 3. André, só taxiamento aéreo? É, se encontra na vertical de Itapuã, senhora, intenciona pouso no pátio 3, vai ter que desembarcar a passageira. Gente, Guardião 07, vamos ter 500 pés, linha do litoral, chamando travessa da torre. Vou parar na cabeceira da torre. Está autorizado o cruzamento da 107? Afirmativo. Solo, Goura 394, para o táxi, está com 159 a bordo, 3039, Pátio Juliette Alfa, na minha escuta, ajuste no 095, atmosfera 28, torre 1895. Pátio Juliette Alfa, atmosfera 1895, bora 394. Não, 7 e 2, aguarde. Papá, autorizado o cruzamento da final da 28. Observando o tanque, vai alinhar para decolar, então vai cruzar a final da 28. E chamar para ingressar na perna do vento da 107. Gente, visual com tráfego, já fazendo cruzamento da 28. Vai encontrar na perna do vento da 107, Vitor Atamapá. Trip 5447, decolou 55, controle 120, décima 8. 208, 5447, Trip, boa tarde. Torre, autoriza o pouso direto no pátio 3 para o Guardião 07. Afirmativa, evitando sobrevoo das aeronaves em táxi, reporte no solo. Vento 2, 1 a 0 graus, 1 a 0 mais, Guardião 07. 7, ciente. 447, voa direto, Barreiras. Direto, Barreiras, o 5447, triplo. Pronto, é o papá. Livre base, chama o sinal 17. Vitor até o papá. Livre base, chama na 17. Autorizada, reporte táxi. Táxi. Pessoal, tem a pressão para o 305. 205 ao segundo, no setor do pai. Pés, a primeira restrição. Após a esquerda, da El vai subir restrito ao 090, é 40 milhas ou liberação no controle. Ok, 3 mil pés. Após curva esquerda e restrito 090, tem 40 milhas. Agora 394. 394, correto. Chama a torre 1895. 0954. Prossiga. Do pátio 3 para o 4, quando possível. Ok, vai prosseguir com Proa Sul. Com Proa Sul, mantenha espera no setor sul do aeródromo, aguardando instruções. Guardião 07. 7. Final do 7, Vitor, até o vento 200 graus, 11 nós, livre pouso ao 7, Vitor, até o papá. Afirmo, coordeno com a sua equipe de solo após o tráfego da sua companhia ali. Da cauda autorizada, iniciar. Para o litoral, vai manter o litoral em espera, aguardando autorização para seguir parte 4, Guardião 07. Afirmativo. Mantenha aí a final da 35, aguardando instruções. Afirmativo, vou manter a final da 35 então. Salvador, comenta 23. Sutan 3283, com 111 a bordo, 3 horas, alternativa Recife. 3 horas, Recife, qual o PV? 111. Ciente via PAD, Juliette Alfa, ajuste no 0 no 5, 1895, quanto espera da Golf? Pátio, Juliette Alfa, quanto espera da Golf, 1895, Sutan 3283. Pesado 120. Autorizado, nível 120. Nível 3, autorizado, 120. Tan 3216, livre decolagem, vento 210 graus, 099. A pista decolagem está livre na pista 3216. Polo controlado, não grande ação. Ciente, frequência livre. Passareiro 2230, alinhar e manter após o TAN. Alinha e mantém após o TAN, o passareiro 2230. O 07, por gentileza, stand by no transponder, guardião 07. Azul 416, chama a torre agora, 118.95, completa ele. 118.95, boa tarde, patrulha. Boa tarde, trip 5626, desce para 2.000 pés, ajuste ano 0 no 5, autorizado ILS, reduz para 180 agora. 2.000 ano 0 no 5, reduzindo a 180, 95626. Azul, na final da 28. 41116, continua a aproximação, guarde pista livre. Gente, continua a aproximação, pista 28416. 3216 da TAM 701, controle 120, décima 8, bom voo. 208, bom dia, bom serviço, até a próxima, 3216. Passaredo 2230, livre decolagem, vento 200 graus, 11 nós. Livre decolagem, passaredo 2230. 416 azul, continua a aproximação e aguarde pista livre. Prossegue, 416. Oi, Salvador, boa tarde, agonomia 00 no ponto de espera 28. Mantenha o ponto de espera agonomia 00. Mantendo, agonomia 00. Agonomia da TAM. Bruno 333, cópia. Escuta pra cima. Autorizado São Paulo 360, via Pedro Luno 6. Decola 28, após decolagem mantém proa até 3.000 pés. Após esquerda, perfil da Dael, Leda, Bridge. Após manter proa até 3.000 pés, vai acender até o nível 090, restrito ao nível 090 até 40 milhas. O controle em 120, decimal 8 e o transponder 5121. Foi aprovado então o nível 360. A da Elveda Brinks, decola da pista 28, mantém a proa por 3.000 pés, posso 3.000 pés curva esquerda, prossegue em subida com restrição do nível 090. 208 é o controle, 121 no código voo 333. 333 correto, restrito ao nível 090 até 40 milhas. A restrição do 90 até por 40 milhas, com o voo 330. 090, 40 milhas. Lima, Mike Fox, prossiga. Ciente, Fox é o segundo pacote.